começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, você! Tudo bem? Começando aqui mais um programa Carlos Pitty. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência e pela paciência também. Sempre bem-vindo, sempre bem-vinda! Onde quer que você esteja, muito obrigado! Para mais de 105 rádios a partir de agora, em toda a nossa rede, Brasil, Portugal e Paraguai. A você que nos acompanha via internet, a você que acompanha a gente pela TV CP1 também, né? Um forte abraço, você que assiste a gente semanalmente aí também. Muito obrigado! Ó, os melhores artistas passam por aqui no programa Carlos Pitty. Música, bate-papo, lançamentos e tudo que é bom. Você sabe o que passa aqui no programa Carlos Pitty, legal? Daqui a pouquinho tem a Minhoca, trazendo as novidades do mundo artístico. Tem lançamentos da semana com a Carla Fernanda. Tem música pra matar a saudade, tem música nova pra gente tocar. Agora tem Carlos Pitty começando, abrindo. Simbora, Carlos Pitty, Vagalume. E a mãozinha pro alto comigo assim, vai. Chega a noite é que eu sinto a sua falta. A saudade mata e o coração desaba. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cada estrela no céu que eu vejo, lembro teu olhar. E a mão pro alto assim vai. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Sou vagalume no luar, um anjo na escuridão, querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração, querendo te encontrar. Vai! Nada. Céu, eu vejo, lembro teu olhar. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cuida eu. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, um anjo na escuridão, querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração, querendo te encontrar. Na, na, na. Segue aqui o Carlos Pitty, o programa no seu rádio. Ó, quer mandar um recado pra mim? Quer participar? É fácil. O meu e-mail é programa@carlospitty.com. Fala com a gente, com a nossa produção também. Você pode mandar um recado, sugestão, pode mandar um abraço. É, faz o que você quiser, tá bom? Fique à vontade. Está tudo em casa comigo aqui. Ó, você também pode acompanhar a gente, mandar um recado através do Facebook, Twitter. É só procurar lá, Programa Carlos Pitty, fala comigo. O meu site, carlospitty.com. Legal? Agora tem música nova. Fernanda e Sorocaba, tá arrebentando, livre.

pudesse esquecer, ah, se eu pudesse arrancar de mim e começar do zero, e agora ser sincero como eu nunca fui. Eu tô afim de uma mudança radical, mudar meu jeito de ser. Deixar de lado o egoísmo, eu vou mudar pra agradar você. A sua confiança é o que me importa, eu quero ter ela de volta. De alguma forma te provar que nunca é tarde pra recomeçar. Pensando bem, do que adianta eu mudar se você não me perdoar? Teve que ser assim, eu aprendi na marra, eu também sofri. Quando te enganava, você foi correta e na hora certa me fez perceber. Teve que ser assim, eu aprendi na marra, eu também sofri. Quando te enganava, você foi correta e na hora certa me fez perceber. Que nada vale nessa vida estando longe de você. Que nada vale minha vida estando longe de você. Radical, mudar meu jeito de ser. Deixar de lado o egoísmo, eu vou mudar pra agradar você. A sua confiança é o que me importa, eu quero tê-la de volta. De alguma forma te provar que nunca é tarde pra recomeçar. Pensando bem, que adianta eu mudar se você não me perdoar? Teve que ser assim, eu aprendi na marra, eu também sofri. Quando te enganava, você foi correta e na hora certa me fez perceber. Teve que ser assim, eu aprendi na marra, eu também sofri. Quando te enganava, você foi correta e na hora certa me fez perceber. Que nada vale nessa vida estando longe de você. Que nada vale minha vida estando longe de você. Marra com Tom e Arnaldo. A outra novidade de hoje é a dupla Marcos e Cláudio. A paixão pela música sertaneja sempre esteve na alma desses dois artistas, que cresceram ouvindo João Mineiro e Marciano, Chitãozinho e Chororó, Milionário e José Rico, entre outros grandes nomes da música sertaneja. Marcos começou a se apresentar aos 6 anos e gravou seu primeiro trabalho ainda na adolescência. Cláudio, aos 10 anos, já cantava e gravou seu primeiro trabalho aos 13 anos. O novo álbum de Marcos e Cláudio foi produzido por um dos ícones da música sertaneja, a cantora e compositora Fátima Leão, e conta ainda com participação especial da dupla Cristi e Cristiano, além da própria Fátima Leão. Vou lançar a nova música de trabalho deles então. Marcos e Cláudio, Oba Oba! Lançamento! É isso aí, galera. Esse é o Oba Oba do Marcos e Cláudio. Não aguentava mais, tava me sufocando. Sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa pra você sumir. Até que um dia você disse assim: não dá mais certo, tente me entender. O nosso amor passou da hora, cê vai me perder. Não vou chorar, viu? Nem vou te procurar. Meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro, de janeiro, todo dia tem festinha em mulher.

programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Daqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Bacana, forte abraço. Gente, tô aqui, ó, seguindo na sua rádio. Tá bom aí? Tudo legal? Tudo tranquilo? Então tá bom. Obrigado a você que acompanha a gente aqui semanalmente, aqui na sua rádio, pra toda a nossa rede, para mais de 105 rádios. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Brasil! Obrigado, Paraguai, Portugal, a você que tá aí me acompanhando. Agora tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Olha, venho chegando com uma notícia que nessa semana surgiram boatos de que há profissionais interessados em vender shows da dupla Rick Renner. É, eles mesmo. Por isso, após de mais de 20 anos de carreira e quase 2 anos de separação, em que ambos seguiram, né, carreira solo, Rick e Renner negociam retomar a parceria. Eles se separaram em dezembro de 2010 e rumores deram como motivo a falta de comprometimento profissional de Renner. O cantor Rick admitiu que tem conversado com o ex-parceiro e que a volta, meses atrás descartada por ele mesmo, pode sim acontecer brevemente. A verdade é que o DVD de Rick Solo, anunciado para maio, até agora não saiu. A desculpa foi dificuldades na captação de recursos e patrocínios. Vamos ver o que vai dar. E Michel Teló continua sendo notícia. A mais nova é que as viagens internacionais de Michel Teló vão virar documentário no canal Multishow, com o nome de Michel Teló no Mundo. Esse canal, há 2 anos atrás, arriscou dar meia horinha de espaço à música sertaneja em sua programação, mesmo não sendo o maior dos interesses do seu público-alvo. Porém, nesta semana, o Michel Teló foi um dos grandes vencedores do prêmio Multishow. Daí, um interesse. Então, a partir do dia 3 de outubro, o canal pago vai exibir capítulos das viagens internacionais de Teló. Em todas as viagens que ele fez para outros países, seja para shows ou apenas para divulgação, o Michel sempre teve acompanhado de um ou mais cinegrafistas. E o material coletado nas viagens para os Estados Unidos, América do Sul e Europa foi editado e mostram não só o lado bonito das turnês, mas também os estresses, os problemas inesperados, os perrengues, as discussões. Vai ficar interessante. Eu vi um trecho com fãs internacionais cantando sucesso. Ai, se eu te pego! E sem sotaque. E todo mundo estranhou o sumiço da dupla Maria Cecília e Rodolfo nesse ano, não foi? É que no final do ano passado, eles entraram em processo litigioso com o antigo empresário e enfrentaram um período complicado com queda de número de shows, o que no mercado atual poderia significar praticamente o final de uma carreira. Mas, nessa semana, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, gravaram um DVD com 4 duplas de peso como convidadas. Zezé e Luciano, Munhoz e Mariano, Jorge Matheus e Humberto e Ronaldo. E com um público calculado em 100 mil pessoas. O repertório trouxe pelo menos 5 músicas que têm condições de competir com as mais conhecidas da dupla, incluindo uma rocha, que parece com o mais cara da nova aposta. O trabalho vem para surpreender. E a dupla Jorge Matheus e o grupo mexicano Maná gravaram uma canção em parceria. A canção já faz parte do repertório do Maná e agora foi regravado pela banda ao lado de Jorge Matheus. A canção chama-se Eres Mi Religion e será lançada nas rádios nos próximos dias. Cada artista canta em sua língua, portanto a música tem partes em português e partes em espanhol. Tá muito linda, é mais uma música romântica que vem para limpar um pouquinho os nossos ouvidos de tantos barulhos e bobagens, né? Bom, você quer ouvir mais uma música linda e inspirada? Acesse o www.carlospitt.com. E assista ao clipe de Carlos Pitt cantando Eu Sou o Cara. Veja também a agenda de shows, fotos e muito mais da carreira de Carlos Pitt em temporada no Paraná. Assista também nossas entrevistas e clipes em www.tvcp1.com. Veja lá os cantores que passam por aqui nas entrevistas e divirta-se. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Bacana, chique no último. Agora, deixa eu trazer pra você a música que eu componho e eles gravam. Eles gravam, a gente toca pra você. Essa é a dupla Victor e Matheus. Composição minha, Beija, Beija, Flor. Beija, me beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor.